the night. Mercury, Hot Glass. Também tivemos aí Queen, Radio Gaga, Level 42, Lessons in Love, Debargé, Rhythm of the Night. Olha que bacana isso, hein? Também tivemos aí Rod Stewart, I Think I'm Sexy. Ainda, Billy Idol, Eyes Without a Face. The Doobie Brothers, Long Train Running, iniciou o segundo e último bloco do Flash House de hoje. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado do programa todinho, tá? E semana que vem, se Deus quiser, a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio, estarei de volta. E você pode acompanhar no podcast.riosulradio.com, caso não possa ouvir no horário tradicional do programa. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Mestre, o R2 está captando alguma coisa da Terra. Ele está dizendo Rio Sul Rádio. Eu entendi o que ele disse. Deixe ele continuar. É o endereço. Pois então acesse www.riosulradio.com. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. Gostei. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores e muito mais. Seja bem-vindo. Boa noite. Everything you say, every time you swear, every word you speak, every time reminds me of that Monday night when the streets were cold and the lights were dead and you wanted to let go. Go. I need to find a way to say I never meant to spin out of control. You're tired of staying up all night. Stop trying to find a way to get back home. You don't need to. Just stay. Stay before I fall down. Stay before I lose my head. Just stay. Stay until we're sober. Why don't you stay over? Every time you shine, every single mile, every road just brings me back to you. It's a Friday night and the music's loud. The streets are packed with fools tonight. But you are all that I see. I need to find a way to say I never meant to spin out of control. You're tired of staying up all night. Stop trying to find a way to get back home. I don't wanna do, let you down. You don't need to let you down. Just stay. Ooh, stay before. RiosuRadio.com.